A Psicologia da Sofia, rúbrica da responsabilidade da doutora Sofia Rodrigues, para ouvir na Rádio Boa Nova, às terças e sábados, às 11h30 e às quintas, às 18h30, ou em formato de podcast em radioboanova.sapo.pt. Olá, hoje falo de dicas de como comunicar aos filhos um divórcio. Numa separação ou divórcio, os mais vulneráveis são os filhos. É normal que, com a alteração das rotinas no início da separação, a criança ou adolescente venha a ter ansiedade, alteração de comportamentos, diferentes resultados escolares, mais inquietas ou desafiam mais os pais, entre outros. O normal é que, passadas umas semanas, estas alterações diminuam até desaparecerem. Dizer aos filhos que se vão separar é dever de ambos os pais. Conversem primeiro sobre o que lhes vão dizer, escolham um momento em que estejam próximos deles, sem pressas, e respondam a todas as perguntas que a criança faça, sem mentir, dizendo que não sabem ou ainda vão decidir quando em dúvida. Se não explicar claramente à criança o que se está a passar, pode acontecer que esta ache que tem culpa da separação. E também não deve atribuir a culpa da separação a ninguém, dizendo que foi decisão de ambos os pais em conjunto. É importante que a criança ou adolescente não se sinta dividido e que tenha de escolher entre um dos pais. E há casos em que a ajuda de um profissional de saúde psicológica é essencial. Para mais informações, dúvidas ou sugestões, não hesite em contactar-me através do meu e-mail disponibilizado no site da rádio ou nas redes sociais em A Psicologia da Sofia. A Psicologia da Sofia, rúbrica da responsabilidade da doutora Sofia Rodrigues, para ouvir na Rádio Boa Nova, às terças e sábados, às 11h30 e às quintas, às 18h30, ou em formato de podcast em radioboanova.sapo.pt.